Boa noite, bem-vindos a mais uma semana de 2 horas no Som da Frente, FM Estéreo da Comercial 1-3. Apresentações orgulhosas de Rick Rubin para a Deaf American ultimamente, Danzig, a outra chama-se Masters of Reality. Honras de abertura, Som da Frente, reinício da atividade junto a voz, 1-3 FM Estéreo da Rádio Comercial. som diferente, FM Mistério do Comercial 1-3, emissão inaugural de mais uma semana de contacto junto de vós, neste horário. Primeiro leque de soltas, Danzig, Twist of Cain, Good Morning Beautiful, do novo Mind Bond, para os DD. Fala-se em datas, pelo menos duas, para Portugal, em meados do mês de julho. Soltas ainda, a emissão do Som da Frente vai incluir alguns mini-destaques, mas é cedo. Cult, por enquanto longe do panorama ao vivo no país. É a pena, devia ser um dos grandes thrills, não do ano, mas da década. Sonic Temple. um dos cercos de Sonic Temple a tornar-se mais habituais no som diferente ultimamente, American North. O excelente novo de originais produzido por Bob Rock do Scout. Ainda o lote de soltos inicial da emissão de hoje. Amanhã, mais um desfile da Rebelde. Exatamente o 202. Faltam 6 para que abandonemos este ordenamento e tomemos a Rebelde pelo início do seu 4º ano. Ou melhor, pelo fim do seu 4º ano. Birthmark, Band of Susans. É a abertura em soltas do Som de França, emissão dupla hora até às 3, FM Mistério da Rádio Comercial. som de frente é o lote de soldas inicial, praticamente gastou meia das 4 meias horas desta nossa emissão. Spaceman Tree e Stone Roses para completar. O álbum é o estreia na Silvertone e em breve terá honras de maior espaço. E som de Robin por aqui. Final no som de verão de hoje, ao primeiro lote de soldas I Am The Resurrection, o álbum estreia para a Silvertone dos Stone Roses. E pronto, isto é sinal de que o álbum dos Stone Roses já está por cá. Todas as vossas nomeações para a Rebelde tornaram-se válidas. Há uma peça incrível que vai começar imediatamente amanhã, após a uma, e o nosso desfile da Rebelde 202, a falta dos Birdland e Hollow Heart, que seriam quase por direito próprio, número 3 ou número 2. Mas enfim, não se pode ter tudo o que se quer. Dizer álbum para muito breve, tardava já o novo Wire, por enquanto o 12 inch e a Drum Buzz. Som da frente. FM Estéreo Comercial, o direito à diferença. Oh, yeah, la, la, la, yeah, yeah. Kisses on the lawn. Som do vento, primeira hora ainda, e o chá dentro do mini destaque guardado para esta noite. The Black Swan. Triffids. I was always stopped. Wait a minute, I remember. I think it was September. Taking off time, taking off clothes, taking more than I needed, I suppose. Taking rides in strangers' cars, handsome lips, topless bars, falling down the stairs in a white wedding dress, looking like a mess, just like I never close. Somebody's balcony, I suppose. Falling out the window in the warm, wet night. You gave me such a thrill, then you gave me such a fright. I was always stop. Wait a minute, I remember.